Astrica, Boca do Lixo Produção, Banca 12, a família. O estrondo que ecoa do extremo leste, Astrica espalhou sete bumbinos na corrente sanguínea. O amor resgate, a dor descarte, deixa um salve no encarte. Aplauda se quiser ou se não for, sou covarde. A minha pele clara é só um detalhe, eu mesclei o toque latino, sangue dos negros e a cultura raça de Marley. Pra quem tirou a minha cor, meus cabelos mostram minha raiz, com maus e pedras me atacaram mesmo assim. Fortaleci. Brancos, pretos, somos um DNA em comum. Alguns se acham mais que os outros, mas não passa de mais um. Eu represento os três pilares, Astrica, velho no auge. Cada as minas no ataque, na força eu me juntei com ela. Somos três rosas cultivadas entre becos e vielas. Minha quebrada é Tiradentes, Zé Helionis e Pico Gela. Nasci de selva de pedra, 011 é o DDD, onde tá cheio de ordinária se vendendo pra aparecer. Encher o rabo de dinheiro com o nome do rap nacional. Sobe no palco, semino e faz da minha cultura o carnaval. Põe top, mini sai, rebola já, ainda se acha. Usa do rap, arrancando aplausos na praça. Instigando a mente pros maus, apela pro lado sensual. Na moral, aprendiz de puta se tornou banal. Fui agredida e agredi, por isso agressor me fiz. Foi necessário pra viver nessa Babilônia aqui. No movimento abriu a janela e fecharam-se as portas. Nunca será das nossas. Agora abraço, o rap volta. No poço reclamava do fedor da fossa. Agora morro asfixiada com o perfume das rosas. Africanidade na face, musicalidade nas frases. Embaraço com charme, mulheres em brasilidade. Em defesa da beleza latina e afro-brasileira, somos fortaleza mestiça e excelência guerreira. Espirituosa que não joga conversa fora. Na arena gladiadora não se dobra as vantagens da moda. Toda mulher é sagrada, com graça não baixa a guarda. Nem entrega a batalha pra vadia que se acha. Legalidade de um único raciocínio. Fiel princípios, profissão, perigo útil pra ensino. A duras penas promovida, agressora de presença. Rima e caneta, eu me encaixo a minha maneira. Guerrilheira camuflada num campo de palavras. Estraçalha, covarde, canalha que não vive o que fala. Contradiz seus pretextos, são apenas segredos. Não é o primeiro nem o último desfecho desse enredo. Subestima a capacidade de desenvolver. Reprime a inteligência, alheia o modo de viver. Quem é você? Pra me falar de atitude proceder. O que é você? Pra me manter encarcerado e me impedir de crescer. Vivendo aprendi que teses que defende podem se virar contra mim. Mas não me permite, eis-me aqui. Nas próprias rezas pros comédias se acumula ideia sem estratégia, presa no palco de guerra. Esse é o rap que ataca, primata e desacata. Farsa rimando, semeia as palavras, não atrasa. A defensiva, confunda, se precipita. Com prazer, amor resolvido, asfixia, poesia. Equilibra. O orgulho diminui a inteligência. Faça porque precisa, não por aparência. Eu sou uma experiência. Agressiva, mão que bate, é a mesma que avisa. Compulsiva, perca com classe e vença com ousadia.